Alô, grandes. Alô, figuras. Alô, figuras. Aqui quem fala é o ex-homem de Itu. Já aposentado, claro. Já. Tempo passou e o homem de Itu se aposentou. Mas, enfim, quero dizer para vocês que eu sou fã do podcast. Podcast ou não podcast? Pode ou não podcast? Então, valeu, meu camarada. Estamos aí na área ainda, já aposentado, né? Naquela. Só com Viagra agora. Um abraço grande. Até logo. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Slow, fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é o Brunão Day, começa agora a edição 80 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos. Aê! Oi, gente. Pois é, essa delicadeza de pessoa ao meu lado é Sofia Reis. Pois é, é um prazer estar aqui com vocês, finalmente fazendo parte do podcast. Pois é, Sofia, vários convites. Ah, batemos palma no nosso estilo, bater palma. Eu tive uma reação fisiológica mais triste, mas eu não posso falar. Respeito a dama que está aqui finalmente, uma mulher gatinha nessa É verdade. Só que você olha pra esse rapaz, olha pra esse rapaz, olha pra esse rapaz, olha o que eu sofro. Diariamente toda semana. Gente, eu estou honrada em estar aqui. Tá? É, uma salva de palmas para a Sofia. Aú! Aú! Aú! Já se queimando e né? É uma alegria. Beleza, então, né? Valeu, obrigado. Eu não precisava falar, mas Álvaro Campos tá presente. Sou eu, oi. Borbis também. Olá, tudo bem? E Léo Miranda. Sim. Muito bem, o tema de hoje, Léo Miranda, por favor, diga. Mulheres assustadoras. Muito bem. Seja lá o que isso quer dizer. Beijo, mãe. Sem mais delongas, vamos aos recados e aos e-mails dessa semana. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Muito bem, primeiro recado, muito importante. Olha só que coisa, temos uma promoção no podcast do Cine. Eba! Muito bem, então é o seguinte. É, comemorando o lançamento do filme Garota Infernal, o qual o Borbis já viu. Sim. Sim, é bom? Olha... Mandaram o pode ser o começo de uma relação comercial vindo. Não, é sério, é um filme divertidinho que faz o que tem que fazer e obrigado. É competente naquilo que se propõe. Exatamente. É e nos proponha muito, é. Não é exagerado. Não se proponha muito. É, mas é legal. Que pessoas politicamente corretas. Não, muito bem. Não, é sério, ele é divertidinho. Ele, meu, tem umas cenas legais, a história é legal. Eu gosto da Diablo Cody. Roteirista e ela tem as tiradinhas dela e beleza, vale. Se você aí também gosta da Diablo Code, então aí. Preste atenção na promoção porque você vai ganhar um livro da Diablo Code. Você olha que legal. Olha só, vamos lá. Que o filme é uma ponte. A gente já falou sobre o filme. Para a menina ficar o dia inteiro de calcinha e sutiã, a ela atriz. Não fica. Curiosamente, ela não fica. Não, ah, eu não vou mais. Tem, o que tem, não, agora falando sério, o que tem a Megan Fox buzinando a Amanda Seyfried, sei lá o nome daquela mulher, e pegando ela, tipo, nossa. Opa! Opa! Pra alguns, isso opa. Já vale. Né? O ingresso é de cinema. Vamos combinar. Alguns me incluem. Né? Outros preferem guardar pra ver em DVD. Né? É, acho que DVD não, mas nesse sentido, é só isso que o filme faz mesmo. Mas, enfim. A promoção é a seguinte, você mande para podcastdecinema@mtv.com.br a resposta para a seguinte pergunta. Você já conheceu uma mulher infernal? Justifique. O justifique foi pedido pela... Não, mas é óbvio. Quarta série, né? Justifique. Sua resposta. Sua resposta tem que ter de 2 e 10 linhas. Olha, eu tô começando a achar que o meu primeiro podcast ser esse tema aí tem alguma, entendeu? Alguma nós não achamos você uma mulher assustadora e muito menos infernal. Tá bom. Por favor. Sabe os meus momentos aqui, né? Muito bem, as 5 pessoas que mandarem as respostas mais criativas, mais legais, mais engraçadas, ou sei lá, mais bacanudas. Que a gente gostar. Que a gente gostar. Vão ganhar um livro do roteiro do Diablo Code. Muito bem. a trilha sonora original do filme. Que é. A trilha sonora é legal pra caramba. Olha lá. Muito e bem. Um kit fatal. O que é um kit fatal? Ah. Explica esse Bruno Day. O negócio que eu dou a deixa, ele explica. Um perfume Benetton Essence, um secador de cabelo Tani, ou Tani, não sei, e uma bolsa da Benetton. Ou seja, né, uma promoção muito mais para mulheres. Onde está o perfume da Daniele? Nesse nível é com Daniele junto. Não, para mulheres... Não é só você pra mulheres. Você não pode, Sofia Reis, sabe por quê? Ah, por quê? Porque você trabalha na MTV. Ah. Olha só, a promoção só vale pra maiores de 16 anos. Louco. Não sei por quê. E, mas, cara, escreve sua irmã, né? É. E nós vamos aceitar respostas até o dia 27 de outubro, até às 23 horas e 59 minutos. Atenção, importante. Junto com a resposta, mande nome completo, data de nascimento, RG e o órgão expeditor. O órgão expeditor? Eu pensei que ele pedia foto de alguma coisa. A galera acha que a gente viu um lugar descolado, mas tinha uma burocracia nada, né? CPF. Olha aí. Sexo. Oh? Que não é quantidade de vezes que você pratica, mas sim. Sim. É, cidade / estado, endereço completo, telefone e e-mail. Tá? Pra gente poder entrar em contato com você e falar que você ganhou. Cinco pessoas vão ganhar as cinco melhores respostas na semana que vem. A gente informa os vencedores. Olha que legal. Muito bem. Muito bem. Segundo recado, queria dar uma trela aí pros nossos queridos amigos. É, citando nominalmente cada um deles, Anderson, Andresa, Diego, Gabriel, Guilherme e Rodrigo, os membros do podcast Suecado. Palmas para vocês. Palmas de verdade. Sozinho! Dessa vez eu quase fui, mas eu fico nessa merda. Sensacional, sozinho. Nunca mais eu puxo o couro de nada. Eu ouvi a primeira e a segunda edição do podcast Suecado, achei bem legal, né? Não tão bons quanto a gente, obviamente. Também é difícil, né? É difícil, mas eles têm talento. Eu achei sensacional. Sim, o cara se diz meu fã e me ofende de 30 em 30 segundos. Aprendeu meu estilo. É assim que funciona. Você sabe o que é o podcast Suecado? Não, gostaria de saber. Por favor, Bruno. Olha só. Ouvintes do nosso podcast, inspirados por nossas mentes brilhantes, criaram um podcast chamado Podcast Suecado, basicamente imitando o nosso estilo. Na verdade, nem é exatamente não, imitando. Não, nem é uma imitação. Né? Eles têm uns temas mais abertos, tipo escola. Escola. Eles se inspiraram. E eles mesmos também. Podcast, exatamente. Né? Como uma inspiração. Olha, legal, bacana. Acho gostei bacana. Da iniciativa. Muito legal, né? Quem quiser conhecer o Podcast Suecado, vai em www.web, com U-U-E-B, né? Websitio. .com.br ou website em português. Exatamente. É uma forma de ver. Pois é, né? Vai lá e procura. É, eu queria elogiar a doçura da senhora Andresa de João Pessoa Paraíba, que participa do podcast e é um doce de pessoa tanto no podcast quanto no Twitter. E queria dizer também que algum deles lá falou que, pô, galera, ajuda a divulgar a gente aí, pra gente ter fama, fortuna e mulheres. Cara, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, mas a gente tá aqui pra provar pra gente, né? Às vezes uma mulher pode chegar. Uma mulher? Já não, a diferença, eles já começaram com a Andresa. Agora, tudo bem, a Andresa é uma fofa e tal, mas nós temos Sofia Reis. Muito bem. Obrigada, gente. Tô tão feliz de estar aqui. É isso aí, galera. Parabéns pra vocês. Muito legal a iniciativa do podcast. Eu gostei. Sinceridade na voz. Eu gravei o dia inteiro, podia estar em casa, meu Deus. Podia estar em casa, mas escolhi estar aqui. Isso aí. Olha aí. And the Oscars goes to. Ai, eu tô esperando esse dia acontecer. Não vou mentir. Aliás, um dia temos a Sofia aqui falar sobre sua carreira no cinema, né, cara? A Sofia é uma atriz de cinema, né? Tá fazendo um longa agora? A gente pode falar isso em público? É verdade. Pode falar isso em público. Eu tô fazendo um longa do Nando Olival, que ele co-dirigiu Doméstica, já com o Fernando Meirelles, diretor da O2, um longa independente que chama Ela, Ele e Eu, muito legal, Juliana Scalco, Vitor Mendes, Gabriel Godoy no elenco, putz, tem um pessoal muito bacana fazendo, a fotografia é do Ricardo Della Rosa, que fez da Deriva, montagem do Daniel, que fez o Cidade de Deus, foi indicado ao Oscar, enfim, só gente fera. Ô, e aí louco, chamaram meu. Aí, entendeu? Pra cobrir um buraquinho aí. Mas ó, é muito legal o filme, eu recomendo, ano que vem tá aí no cinema. E a Sofia esteve também em Meu Tio Matou o Cara, sim, né? Povoando o sonho dessa molecada toda que ouve esse podcast. Aliás, eu tenho um comentário a fazer, fazer ao eu vivo. Eu tenho história com que esse aqui, filme. Não, esse filme é sensacional. Porque se passa no Rio Grande do Sul, o protagonista é carioca e ela com puta sotaque paulista. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. É sensacional, mas, é legal. Mas é o legal é que, Jorge assim... Furtado ouviu esse podcast até agora. Deixa eu falar. É que ele queria fazer uma coisa que não tivesse lugar, entendeu? Que fosse, assim, de, que pudesse passar em qualquer cidade. Fato. Exatamente. Então, sim, ele não coloca, tipo, como se fosse Porto Alegre. Porque uhum. o Jorge fala uma coisa engraçada. Ele fala, se eu fosse filmar no Rio, eu ia ser daqueles canastrões que ia filmar o Cristo. Meu pão de açúcar. Então eu prefiro filmar na minha própria cidade, tá, sem certo. Fazer alusões a Porto Alegre. Muito bem. Lá, inclusive, tem a Escola de Cinema do Jorge Furtado, que é fodona. Eu já pensei... Casa de Cinema. Casa de Cinema, é. Perdão, errei. Tirei onda. Foi beleza, valeu. Colocou a mão no queixo, arrumou o óculos. Se você tá no Rio Grande do Sul, vai estudar cinema lá. Eu quase fui lá uma vez tentar estudar. Não, Casa de Cinema é realmente uma escola. É genial, genial. Pronto, viu? Legal. Pronto. Falei. Venha já você também. Capítulos abertos. Maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. 051. Mais um recado, Prêmio Podcast 2009. Estamos arrebentando, sim, né, cara? 79% dos votos. Barretão, na beijo. Última contagem. Barretão. Fica com Deus, meu amigo. Aquele abraço. Hein? Aquele abraço. Mas o segundo lugar é a posição honrosa. Opa. Claro. Sim. Até porque, né, são dois podcasts ativos de cinema mesmo. Né? Verdade. Nosso dele. Mas, enfim, volto a dizer, ouça o SS Hollywood, é muito legal. E vote na gente, né, cara? Continue votando. É, nós temos o plano ainda de ser o mais votado. O downloading tá ganhando a gente. É que realmente games na internet fazem um sucesso tremendo, mas enfim. E fãs de games são crentes, são xiitas, sim, são chatos. Bom, perdemos uma parte do nosso eleitorado agora. Obrigado, Borges. Mas é verdade. Mas é verdade. Não, eles assumem que são chatos, cara. Irrita isso, mas beleza. Eu não gosto de jogar. Vamos lá. Agora o recado mais importante do dia. O vencedor da promoção seja o quinto elemento por um dia. Sim! Sim! Não. Parabéns, Sofia! Parabéns, Sofia! Valeu, obrigado! Então agora sexto elemento. O meu é o seguinte, muitas pessoas se candidataram, muita gente legal, muitos pedidos encarecidos pra... Pô, eu queria estar aí, não sei o quê... Né? A Tuane. Como é que foram os pedidos? A Tuane fingindo. Pô, eu queria estar aí. A Tuane. É o mestre. Só nota pro ator branco. Ele... Nota. Não vou falar. Se abaixo de 5 ofende, né? A Tuane tava toda pimpona no Twitter. Não, acho que eu não vou. Porque eu acho que eu vou amarelar. Sem nem saber se tinha ganho, né? E ela não ganhou. Toma essa então, Tuane. E ela não ganhou. O vencedor é... Maicon Siqueira. Palmas, sim, para o Maicon. Yeah. E dessa vez não foi o vô dele que ganhou. Não, foi também o vô dele. Ajudou. O vô dele foi uma ponte para uma... Olha que demais. A Sofia não viu, é bom que a gente pode explicar para quem não viu o vídeo. Sofia. Oi. Ele gravou um vídeo com o seu avô, como se fosse o velhinho do Up, do filme Up. Qual, velhinho da onde? Do Up. É muito boa, sério, cara. Up. Como é que você fala? Sim, sim. Como é que você falaria Up? Up, Lesk. Up, Lesk. Escuta, a gente tem um carioca marrento aqui. Aí, então é o seguinte. Eles se voltaram contra mim. Up. Então, aí e é legal que o vô dele, no momento, lá, ele se finge tipo de um mafioso italiano. O que é demais, adoramos. Aí ele colocou no YouTube, foi ontem, né, Léo? Ontem. Foi ontem ou hoje, Um vídeo também, dele com os amigos dele na faculdade, no laboratório de informática, votando no podcast de cinema em tipo 50 computadores. Aí ganhou, né? Ganhou, levou a parada, né? Semana que vem, Marcon vai estar aqui, ele já tá sabendo, já falei com ele. E, cara, parabéns. Parabéns. Estude, eu vou te passar o tema por e-mail, depois você estuda. Porque não é só pra ficar aqui fazendo palhaçada. Vem preparado. Verdade. Todo mundo aqui gasta pelo menos 8, 15 horas estudando a pauta. Exatamente. Com afinco. Sem conteúdo, contando piada, já basta eu, né? Então, parabéns, é isso aí. E lembrando que no final dos programas você vai ouvir o Drops do JCast com os últimos lançamentos em DVD. E vamos aos e-mails da semana. Trigo. Olá, conheci o podcast da tentativa de simplesmente ver a Kika no acesso MTV e me deparar com um desconhecido no momento, Bruno Ondei. Vamos nessa então. Uou, o cara liga. Eu sou o Bruno. Né? Feio total, é. O cara quer ver a Kika e aí se depara com o Ondei. Meu, imagina, eu desligava. Aí você imagina o que o cara liga pra ver a Kika. É, não. Imagina a situação do garoto ligando a TV. Eu não quero imaginar. Faça uma metáfora com o brochar. Posso continuar com o Ondei? Não, cara. Gente. Eu lembro, da cena do Virgem de 40 anos, Lionel Rich no fundo, etc. E ele se depara com o Ondei. Já estava cansado de só ver críticas de cinema pelo ruivinho de língua presa que vai quinta-feira no Rony Von. Não sei nem quem é esse cara. Mas eu vou pesquisar, ele é o próximo convidado. Vamos trazer um ruivinho de língua presa. Eu não conheço, eu já vi ele em cabine, não sei quem é, mas... O cara que é o avalista de cinema do Príncipe da TV, precisa estar aqui, não? Mãe de gravata. Aí ele fala, e decidi assinar o podcast de cinema no iTunes, o que também agradeço porque me fez entrar no mundo dos podcasts. Parabéns pelo podcast, as afirmações e críticas são muitíssimo boas, além de muito engraçadas. Aí ele disse, graças a nós, ele cumpriu uma lacuna, assistiu Pulp Fiction, que nunca tinha visto, e que o próximo da lista é Goodfellas. Sensacional. Ótimas metas, ótimos filmes pra ver. É conhecido como Os Bons Companheiros em português, né? Finalmente uma influência positiva. Finalmente. O podcast só de recado é negativo, essa é positiva. Sensacional. Ofendi os caras de volta. Aí ele sugere que a gente faça um podcast sobre filmes com finais surpreendentes. Tipo Seus Sentidos, Jogos Trapaças, Deus Canos Fumegantes. Seu Sentido, o Bruce Willis está morto. Jogos Trapaças, ele fica entre pegar a arma e não pegar, né? Que ele tá pendurado na ponte ali. Os outros, a Nicole Kidman tá morta. Né? Eles. No Clube da Luta, o Tyler Durden é o Edward Norton. No Seven, o Brad Pitt explode a cabeça do cara. Então, se alguém não vê esse filme, já odeia. Já era. Beleza. O podcast de finais surpreendentes tá feito, obrigado. Tá feito, obrigado. Não pode, se fudeu, quem não viu. É isso aí, cara. Enfim, parabéns pelo podcast, entretenimento, cultura e comédia em um só lugar. O e-mail ficou meio longo, mas tá valendo. Bruno Trigo, o Twitter dele é @btrigo. Ricardo Zamorano, eu resumi o e-mail dele. Primeiro, ele compara a gente com os amigos nerds dele, que é muito legal, que se reúnem pra falar de quadrinhos e cinema. Sugere que a gente fale de séries. Aí ele fala o seguinte, forte abraço para Bruno Ondei, que vem ganhando meu respeito e simpatia a cada edição, entre parênteses. Pois admito que não ia com a tua cara. Olô. Mas isso é bom, cara. Reverter uma coisa dessas é difícil, não é fácil. Parabéns, Bruno. Obrigado. Para o inteligente Léo Miranda, com seus sempre sagazes comentários. Poxa, fiquei sem palavras agora, me fudi. É. Caí no conceito do cara. Não comentei, não. Não foi nada inteligente. Ao esparrento Álvaro Campos, que se torna mais divertido a cada edição. O que é esparrento? Boa pergunta. Se esparra. Ele queria dizer esporrento, né? Vamos combinar. Espero que não, mas vamos lá. E principalmente pro nerd mais fodástico desse globo terrestre, Borges. Muito bem. Sensacional. Olha, palmas para mim mesmo. Obrigado pelo podcast. Fala. Só fazer justiça na nossa comunidade no Orkut. Borbs não está lá para pessoa. Eu tô, lógico que tô. Não, na votação. Ah, é verdade. Um fórum lá que é o mais é que foi criado antes, né? Não tem seu nome. Você precisa. É porque ele é o concurso, né? Exatamente. Sentiu a sintonia, né? É, lógico, né? Obrigado pelo podcast, blá, blá, blá, blá, blá. O melhor do universo, blá, blá, blá, blá. A gente é foda pra caralho, blá, blá, blá, blá. Nem o programa da Xuxa pedir isso, mas mandem um alô pra mim e pra minha linda noiva Vanessa Duarte, que estaremos nos casando no próximo dia 12 de dezembro. Ai, que lindo! Oh, meus parabéns! Meus pêsames! Parabéns! Quem é? Ricardo Zamorano. Ricardo! Parabéns pro Ricardo e pra Vanessa, sejam muito felizes. É verdade. Oh, e uma indicação de filme pra você: Os Últimos Passos de um Homem, garoto. Ou então, antes só do que semana. Mal casado. Gente, eles não sabem o que eles estão falando, tá? Okay? Se beber não case também. Separados pelo casamento. Vamos lá. Brincadeira, Ricardo e Vanessa, sejam muito felizes. Por ele, mesmo. É por ela, né? É lógico. Luciano Monteiro, 19 anos, São Paulo. E aí, galera do podcast? Curto pra caramba o podcast. Escuto toda semana indo pro serviço. Gostaria de dizer que já fiz a minha parte no Prêmio Podcast 2009. Trabalho com infraestrutura de computadores em uma empresa de software aqui em São Paulo. Até por isso, normalmente fico até tarde no trabalho, quando não tem mais ninguém trabalhando para poder fazer alterações na rede. Pois bem, na última quarta fiquei até mais tarde mais uma vez e aproveitei para ligar as 27 máquinas da empresa. Tomara que meu chefe não esteja ouvindo, ele disse. É isso que eu ia falar, né, então, garantam seu emprego já. E votar uma por uma no podcast de cinema. Ele disse que lá as máquinas têm IP separados, então dá para fazer isso. Espero que vocês ganhem. Ficaria muito feliz com isso. Chupa a concorrência. Bem, era só isso mesmo. Eu queria pedir o telefone da Kika, se fosse possível. Anota aí, 8897. É 51. Alan dos Santos. Olá, senhores. Meu nome é Alan e escuto podcast desde a edição sobre o Watchmen. Ele disse que acha foda, blá, blá, blá, blá. Aí ele disse o seguinte. Tem uma teoria para sinais que eu achei muito interessante, por isso eu vou ler esse e-mail. Tô escrevendo esse e-mail porque tô cansado de escrotizarem os sinais por causa daquele lance da água matar os ETs. Isso não é furo no roteiro. Não é a água comum que mata os ETs, e sim a água benta. Hã? What? A história é sobre... Vem do céu, sempre gente. Tem um fundo religioso, vem né? Do céu. Não, Jesus, é. Deus tá no céu, eu, a água benta. Enfim, continua. A história é sobre a recuperação da fé no personagem do Mel Gibson. E para que ele recuperasse suas crenças, seria necessário um acontecimento que ele não conseguia explicar racionalmente. O milagre em questão é a transformação da água comum em água benta pela filha dele. Quem viu o filme se lembra que a menina não conseguia beber toda a água dos copos. Isso acontecia porque o líquido se transformava em água benta quando ela estava bebendo. Por quê? A água benta não consegue beber? Você não se bebe água benta? Não, é salgada você a água sente benta, tipo um né? Como assim água benta é salgada? Não é? Não, tem alguma coisa da água benta ser salgadinha. Eu acho que não dá. É, não, não, não deve ser porque a galera coloca água benta, um copo d'água em cima da TV e um maluco lá fala, abençoa. Mas isso não, água mas benta isso é água benta, velho. Mas enfim, aí, você... Cara, eu acho que calma, a água tem mais, só é salgadinha porque todo mundo coloca a mão naquela tigela de água benta. Talvez, é. E aí olha, salga gente, eu confesso, ela, eu nunca vou à igreja, Você então, nunca bebeu água benta? Não sei, posso estar completamente enganada, enfim. Você não é uma fã da mitologia católica? Não sou uma leiga, entendeu? No conhecimento católico, essa é a verdade. É. Prossiga. Como a história? Mais uma religião nesse momento. Enquanto Léo canta a capela. Pai Nosso, por favor, né? A mitologia católica começa em 2000 anos antes de Cristo. Vamos continuar? Quando o Antigo Testamento é criado. Em Fariseus 11, versículo 9. Pelo amor. Como a história é toda metafórica, é possível interpretar a filha do personagem do Mel Gibson como um anjo. Os ETs como uma representação física dos demônios internos do cara e a água benta como a ferramenta necessária para exorcizar esses demônios. E porra! É dito no filme que descobre no Oriente Médio uma maneira primitiva de derrotar os aliens. Se os ETs fossem derrotados com água comum, por que esse ponto fraco seria descoberto logo em um lugar que tem um monte de deserto? Na verdade, o Oriente Médio deve ser um dos lugares mais religiosos do mundo. E lá os ETs seriam vistos como demônios pela população comum, que tentaria derrotar esses diabretes com água benta. Não por nada, mas o Oriente Médio é um dos lugares mais religiosos do mundo. É um dos lugares mais religiosos. Seria. É. E a chuva é que ferra tudo. É a chuva que ferra tudo? É lógico. Você acha que o galera fica jogando um copinho de água nos ETs, pô? É, pode crer. É água, né? Não, mas é o que eu falei. De repente, Deus benzeu. Exatamente. A água vem do céu, Deus já mandou benzida. É isso aí. Bom, boa teoria, meu querido Alan. Boa teoria. Faz sentido o que ele disse, mas eu acho um pé no saco esse sinais? Tipo de coisa. Somos meu. Dois. Nossa. Eu e o Léo somos dois. Peraí, eu adoro sinais, mas eu não preciso dessa explicação pra gostar do filme, cara. Eu acho que ele já... Isso é uma coisa que ele tá querendo, tá querendo arranjar uma explicação pra justificar ter gostado do filme. É, não, eu não preciso disso, cara. Eu gostei pela simbologia que ele tem. Acho realmente um furo do roteiro, o lance da água, né? Os caras terem escolhido um lugar cheio de água. Mas o que a gente falou na edição passada, já não ficava se repetindo. Tudo bem, cara. Mas beleza, passa. A água não é a questão, né? O filme é legal, né? É uma interseção com o Gremlins, eu gosto muito de Gremlins. Eu gosto do filme, mas assim, eu não sei, eu também acho que não precisa dessa explicação toda. Assim, não. E o último e-mail aqui, que é muito rápido, o Lucas Alves... Piero Catti. Ele diz que encontrou uma relação do Bastardos Inglórios com o relógio do Butch em Pulp Fiction. Como? Onde o bisavô de Butch comprou o relógio de ouro numa loja em Knoxville, Tennessee, a mesma cidade onde Aldo Rain, de Bastardos Inglórios, vivia. É. E onde nasceu Johnny? E aonde nasceu... Quem? O Johnny do Jackass. Ah, e onde nasceu o Quentin Tarantino também. É, ele disse que é onde nasceu o Tarantino. Então, vamos fazer também. Um negócio sério, você fica esculachando? Desculpa, eu vou embora. O cara manda uma tese legal, você fica esculachando agora. Tá bom, então por favor. É isso, não é isso, me retiro, é isso, né? Porque você lembra no Pulp Fiction que tinha a cena do cara que falava que tava com o relógio no cu e tal? E a gente achou, a gente tinha esse sonho de que em Bastardos Inglórios, em algum momento ia aparecer alguém escondendo o relógio no cu, entendeu? Só que não aconteceu. Aí parece que há uma conexão. Foi tudo que eu pensei quando entrei na sala de cinema. Eu quero ver alguém enfiar o relógio no cu. Foi tudo que eu pensei. Eu também. Que horas vem o relógio? Eu que perguntava na fila. Aliás, Bastardos Inglórios, eu revi ele segunda-feira passada. Pelo amor de Deus, é muito foda. Gostei ainda mais. Eu virei a primeira vez agora, fim de semana. Você não viu ainda? Ainda não. Cara, é muito foda. Muito foda. Sim, Xoxana. Não, cara, o cara que faz o vilão nazista... É genial, né? Genial, pelo amor de Deus. Ele ganhou em Cannes, né, o prêmio de... Gente, mas eu vou agora fazer uma reclamação. Eu vi esse filme num cinema de um shopping grande, entendeu? Sentei lá, as pessoas fazem muito barulho. As pessoas comentam o filme inteiro em voz alta. Eu fiquei indignada. Então, esse filme ele tem um agravante ainda. Eu percebi a mesma coisa. Só que eu não reclamei com ninguém, porque minha esposa era uma dessas pessoas fazendo... toda a cena de morte, tipo, oh, meu Deus! Não, mas até aí, nesses momentos, eu entendo. Sentido. Agora, no momento, por exemplo, em que ela come o strudel, alguém vira e fala assim, ah, se rendeu à fome. Tipo, poxa vida, gente. Pra quê, né? Vamos assim, guardar os comentários pra si, ou É por isso que eu deixei pra ver só agora, já que eu não fui na cabine onde isso não acontece, teoricamente. É por isso que eu vou agora, só duas semanas depois da estreia, que vai estar mais... Falta de educação é um problema bem grave. Ontem eu fui na UPix lá, ótimo evento, parabéns à Bia Grande que organizou, e toda a equipe que participou lá, muito legal mesmo. Mas, no debate, cara, porra, é um debate de um evento, pô, você vai pra assistir o debate, é a galera conversando, tá ligado? Do meu lado, assim. E eu fico muito puto com essas coisas, porque é falta de educação mesmo. Assim. A Twitter ganhou alguma coisa? A Twitter, ela participou do debate, um tema bastante complexo sobre identidade virtual, identidade real, um psicólogo falando, e a Twitter ficou o tempo todo tadinha com cara de... É, Twitter, que saco essa merda. É, porque será que eu faço a unha hoje ou amanhã? Beijo, Twitter. É, o Borbis tem uma relação com a Twitter. Mas ela é um doce de pessoa. Estamos aqui só nós. Começou no VMB, gente. Eu não posso falar muito. Ela ouviu nosso podcast, cara. Ela ouviu nosso podcast. Sério? Por causa do Borbs. Rapaz, é amor, hein? Não é só sexo, não. É amor. Porque aguentar a gente pra ouvir a gente... Pois é, né? Mas ela é uma fofa, Twitch. Sim. Um beijo pra você. Muito bem, é isso, né? Vamos falar sobre mulheres assustadoras. Vamos lá. Voltamos? Alguém quer começar? Quem lembra de uma mulher? Não é o seguinte, não só... A gente não quer falar só de filmes de terror, Vamos delimitar as barreiras que definem uma mulher assustadora. Porque uma mulher pode assustar em vários níveis, né? Então, eu tava conversando com o Borbis isso. Mary Poppins pode ser uma mulher assustadora. Pode ser uma mulher assustadora. Tem até um trailer na internet. Exatamente. Scary Poppins. Scary Poppins. Que é o Mary Poppins editado como se fosse um filme de terror. Mas então, fora o fato... do Scary Poppins, ela pode ser uma mulher assustadora no geral, assim, para os pais, para o pai das crianças, no filme mesmo, ela era uma mulher assustadora. Ela era uma rebelde, ela, sabe, fazia coisas... E a noviça rebelde? Aí eu já não sei. É um saco. Bom dia! Ai, começa a cantar. Ai, de você se puxar um assunto com ela, meu filho. Ela já vai sair cantando. Tudo E é uma felicidade, né, cara? Assustadora. Porque ninguém é tão feliz assim e é feliz de verdade. Né? Porque... Olha, profundo. Olha só. Então... Já dizia Frejá? Eu ia falar. Diga, mais Sofia. Assustador que seja, eu ia falar a mesma coisa. Não faça as honras. Não, por favor, está convidado. Como já diria Frejá, quem ri demais é desespero. Exatamente. Que beleza. Puxa, olha aí. Balinhas musicais. Olha, eu pensei numa mulher assustadora. Uma mulher assustadora pra mim, só que assim, ela não é feia, ela é muito bonita, muito sexy. É a Sharon Stone em Diabolik. Instinto Selvagem, aquilo é uma mulher assustadora. E todos os filmes que ela tem mais de 50 anos. Né? Ah, isso também. Ela na capa da Kill Magazine, colocou ela na capa, cara, tipo... Eu nunca vi nada mais photoshopado na minha vida do que a Chave de Cena. Ah, porque você não viu Suzana Vieira, né? Suzaninha. Mas, enfim, o que eu acho assustador é que aquela mulher pode te matar a qualquer momento. É verdade. Sim. Entendeu? Ela olha pra você, se ela, ela vai não te gostou dar um último de você, você tá fudido. Exatamente. Isso, entendeu? É. Especialmente com um picador de gelo na mão. Picador de gelo que é particularmente sofrido, né? Porque você está nu. Porque quando ela te mata, você está nu. Sim. Você não está de armadura, é você não está como no filme do Predador. Você tem uma armadura aqui. Deve ser rápido, deve ser indolor. Não, mas você está nu. Está tudo exposto. É. Depois você vai... Puta, me deixou vendido, né? Como assim, cara? Vendido. Não, cara. É um momento de silêncio. Foi uma auto-reflexão. Deve doer pra caralho. Não, pensando, tipo, será que valeria a pena? Todo porque... mundo fazendo as contas, né? Não, acho que não. Eu acho. Porque a Sharon Stone, naquela época de Selvagem, ela era o grande símbolo sexual, né, do cinema. Aquela cruzada de era perna Megan Fox, aí, né, cara? Né, sim, arrebatou sim. Corações, eu diria. Você fez uma sim. Má comparação. Ah, não era a Megan Fox? Não. Ela sabia atuar. Também. E a Megan Fox ainda ganhou o Scream Awards como melhor atriz, cara. Olha só, que Crepúsculo ganhou o é uma puta honra, cara. Aliás, Álvaro Campos viu Crepúsculo recentemente e gostou. Eu vi. Não diria que gostei, ele está querendo me sacanear. Mas até a metade do filme achei interessantinho. Eu vou falar uma coisa. As pessoas falam muito mal de Crepúsculo. Eu não acho que é um filme tão ruim. Ah, me defenda, Sofia, por favor. Eu tô falando sério, não acho, acho que... tudo bem, você pode não gostar do tema, você pode achar que é ingênuo, você pode achar qualquer coisa. Mas é um filme bem feito, é um filme, os personagens são, sei lá, bem construídos. Eu discordo, eu acho... Bom, com exceção de alguns, eu acho que a saga ainda vai continuar e talvez eles sejam melhor desenvolvidos no futuro. Mas estamos, eu acho que é... Fadados. Sabe qual é o problema grande de Crepúsculo? As fãs. Esse é um problema. Mas eu acho que é esse o grande problema. Por isso que a gente fica tanto com ódio. Elas querem pegar o cara, não você. Esse que é o problema. Não, não é nem isso. Imagina. É porque enchem o saco, cara. Você isso não pode falar um A. Tipo, isso é verdade. Isso é verdade. Desce a linha, cara. Isso irrita. É verdade. Mas você tá dando birra. Mas tudo bem, a gente tem que ser superior. Vamos analisar o filme. Sim. E estamos aqui também para que venha porrada, né? É lógico. As fãs que tiverem a porrada... Fica à vontade com chicote, de preferência. Bom, nem tá inspirado com o tema hoje. Olha, lembrando o picador da Sharon Stone, rapaz. Tá saltitando essa cadeira. A Bela é uma mulher assustadora? Eu acho ela um pouquinho assustadora, assim. A Bela da Bela e a Fera? Não, a Bela do Crepúsculo. Tá. Não, porque ela fica com uma cara meio de lesada, assim. Não, né, a cara? Atriz é. É, né? Ela não, é assim, que cara, não, é sério. Que você parece com ela? Pô, não, nossa. Aí eu ia falar, não. Não, independente disso, eu acho a Kristen Stewart linda. Mas agora, você vai nos vídeos da Comic Con, na entrevista dela, eu coloquei no Judão TV, ó, Jabá. É, sério, Jabá? Ela tá drogada, cara. Faz uma pergunta pra ela, ela fica... não. Yeah. Fica tipo 5 minutos assim, cara. Ela não fica tipo Maluma Galhães. Ela deve ser. Ela deve ser muito tímida, na verdade, cara. E ela não consegue falar em público. Ela é filha do John Stewart, do Comediante Fodão? Não sei. Acho que não. Acho que não. John Stewart não é o nome do Comediante Fodão? Sim. Eu li que ela era filha do John Stewart. É, mas também tem o Stuart Little, também não tem. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Vamos evoluir. Se for assim, ela é neta do House. Mas é sério. Do House? O House é pai do Stuart Little, gente. É a coisa mais bizarra do mundo. Eu não vejo House. Mas tá. Ele é o pai do Stuart Little. É o pai do Stuart Little. Olha só, é de começo de carreira. Pois é, né? Volta. Mas eu acho que é mesmo. Sarah Connor, principalmente no Exterminador do Futuro 2. Sério, assustador. Aquela mulher me assusta pra caralho, cara. Se eu fosse um guarda, eu passei num concurso público, sou um guarda de uma penitenciária. Eu vejo aquela mulher com uma... Fazendo... Não, com uma flexão. Seringa com gasolina, tá ligado? Pra injetar no meu pescoço, velho. Eu juro, me cago nas calças. Qualquer cara. Pessoa com uma seringa pra injetar no seu pescoço, né? Mas veja bem, se aparecer alguém com uma seringa de gasolina, né? Eu também ficaria com um pouco de receio, entendeu? Interagir com ela normalmente. Eu não sei que meu carro tivesse parado na minha semana. Eu precisasse de combustível. Fora essa situação, eu pensei em uma outra mulher assustadora, do X-Men. Eu esqueço o nome dela. A Mística, sim, é verdade, ela assusta. Eu não acho assustadora. Ela assustadora, não, como não? Impressionante como o cérebro feminino difere do masculino, né? Não, mas ela é assustadora. Você imagina o seguinte, você tá com aquela mulher azul linda, disso. Menina no seu quarto. Azuis e verdes. Azuis e verdes. Você tá dormindo com a mulher azul linda. Aí de repente você acorda com um tiozão. É, isso é assustador mesmo. Mano, você acorda com um tiozão do lado, ali, com o olho amarelo. É. Não é? Pelo amor de Deus. Mas também você pode, não, você pode acordar com uma pizza. Você pode acordar com uma pizza. É verdade. Mas que é algo muito errado com vocês dois. Uma mulher pode transformar em qualquer coisa, um pensa pizza e outro tiozão. Eu tô exemplificando. Você tem 50 mulheres de melecar. Não, ela pode se transformar na pizza de calabresa. Por isso que é assustador. Estou em perigo. Ela pode escolher... Ela pode escolher se transformar num tiozão. É essa a questão. O que entendi. É ruim, ou numa pizza, o que é bom. É. Ok, a gente tá vendo o nosso agora, né? Tem menos parâmetros aqui. Temos aqui referência, né? Sim. Sabe a mulher que me assusta? Quando você acordar lá do tiozão, fui eu que botei. Se no futuro isso acontecer, a gente viajar junto. Que mulher, ela cobre de Bornai e tiver na sua a esposa do Tim Burton em Marte Ataca. Ela é assustadora. Que ela é tipo aquela marciana que anda em assim... Em todos os filmes, velho. Ela é muito assustadora, ela cara. É bem assustadora, velho. E aí no Marte Ataca ela é bem assustadora, que ela faz uma ET, né? Do chiclete. Do chiclete. Do chiclete amado que ela tem, é verdade. Que é tipo... Você fez uma cara bem parecida com a dela agora. Um pouquinho de mim. Deixa eu me afastar aqui. E ela respira com chiclete, né? Ela para com ela respirar com chiclete. Mas, cara, ela é assustadora em todos os filmes. No Sweeney Todd, cara... Ela é uma assassina serial absurda, cara. Harry ela Potter, é legal. Ela faz aquela... Ai, desculpa. Toma... Bellatrix Lestrange. Exatamente. Ela olha também aí. É assustadora naquele ah, filme. Ah, então não. Então, peraí. Opa. A mulher que faz a marciana do Marte Ataca não é... A mulher do Tim Burton. Talvez seja a ex-esposa, então, do Tim Burton. Nome? Não sei, cara. Mas não sei sim. Ela se chama... É, Lisa Mary, né? Não. Lisa Mary do Nicolas. É a que faz... É a que fez o Clube da Luta. Aquela branquinha. Mas é essa mesmo. Helena Bonham Carter. Não é ela. A Marciana de Marte Ataca não é ela que anda assim, igual você fez aquela pouco. Enfim, vamos pra próxima. Kate Bates, em Louca Obsessão. Foda. É foda, cara. O filme é foda pra caralho. Filme 86, com direção do Rob Reiner, que dirigiu tipo Harry Sally, tá ligado? E o filme é sobre um cara que é o James Caan, que ele é tipo um escritor de novelas, né? Meio essas novelas mega populares. E aí o carro dele quebra e ele é... Não, ele bate o carro e é resgatado por acaso por uma pela, tipo, fã número um dele, que é a Kate Bates, uma puta maluca, né, cara? E ela prende ele no quarto e não deixa ele ir embora até ele melhorar, só que tipo... pra ele não melhorar, ela pega e destroça o pé dele com um martelo, por exemplo. Eu acabei de lembrar de outra mulher assustadora, que pode ser uma menina, do Deixa Ela Entrar. Sim, tava na minha lista. Realmente, ela é bem assustadora. Ellie. Cara, volto a recomendar, Deixa Ela Entrar, um dos grandes filmes que eu vi esse ano. Eu não dá pra falar recomendo. Que é um dos grandes filmes do ano, porque é do ano passado, né? Só chegou no Brasil agora, já tem 2 anos que saiu se bobear. É lá, mas também saiu onde? Saiu na Noruega. Noruega. E ela é uma vampira, né? Uma menina vampira que não passa frio, né? Ela fica no playground do... Ou seja, aquela neve, a menina descalça, com camisetinha, numa boa. E aí ela, tipo, escraviza um cara, né? Que não aprendeu muito bem se o cara é... É um ex-amante, talvez o cara fosse então, um então, sabe o que eu entendi? Pera, você fala de uma criança com ex-amante? Não, é porque... É porque ela é uma vampira. Ela não tipo... envelhece. É tipo entrevista então, com vampiro que tem aquela menininha que tem 200 anos e cara de 8. Porque assim, o que eu entendi é que ela já foi... É tipo uma... a Dakota Fanning, né? Mulher. E dela já foi a mulher dele, e o tempo foi passando, nananã, e ela continua né, pequena, né, uma criança, e ela começa a se envolver com uma outra criança. E eu vou ter que falar um pouco do final. Não, esse não vai dar spoiler. Não. Eu não assisti o filme, mas só pelo que ela contou, eu tô achando assustador a situação enfim, inteira. É o filme incrível, cara. O filme é incrível demais. Mas já sai do filme, já sai do cinema, né? Não, ainda tá no cinema, corram, vão ver, porque é incrível. Agora, deve ser a última semana que eu entendi, na verdade, é a hora que ela tá se trocando e ele olha. E ele vê as partes baixas dela. Eu também não entendi E tem uma coisa meio estranha ali que eu não entendi o que é. ali It's a trap! Yeah. É uma cilada. Ai, meu Deus! É uma porque cilada. Assim, você não dá nem pra entender o que, que é aquilo. Não, não é um pênis que a gente tá falando. Não, né? Não, é tipo, parece como... Não? Se... Não, não. Parece como se fosse uma costura, não dá pra entender direito. É alguma coisa que não dá pra entender o que que e é. Tudo isso é uma criança, entendeu? Ainda. É uma criança, é uma criança. E você não consegue entender o que que é isso direito. Uma criança, assim, de uns 12 anos, né? Eu, 12 anos. Eu não Redobre consegui... Of approval, né? Que bom, né? Não sou burro. Não, eu fiz uma pesquisa também, e as pessoas que viram também não conseguiram me explicar direito o que é. Então, junto. Juliette Lewis em Assassino por Natureza. Puta que pariu, cara! Meu Deus. Ela é evil, cara. É verdade, cara. Ela consegue ser mais evil do que o cara, velho. Ela é mais alucinada que o cara, ainda. Ela é mais doida, cara. Ela... Qual que é a história do Assassino por Natureza? Tá muito quietinho aí. Cara, eu não lembro. São dois serial killers, né? Então. São o Woody Harrelson e ela, né? É. Saem matando. É o um filme do Moloco de Pedra lá, o... Oliver Stone. Oliver Stone, obrigado. De pedra. De pedra, de pedra. Literalmente, ó. Foi pensado. Foi pensado. Foi pensado essa piada. E ele sai matando todo mundo pelos Estados Unidos numa perseguição com a polícia, né? O filme inteiro é uma perseguição, não é? Tem o lance também dos repórteres, que tem um repórter que começa a endeusar eles. Que é o Robert Downey Jr., né? É, e aí, tipo, depois que os caras estão presos, esse repórter Zodíaco. Meio que tenta fazer com que eles apareçam na mídia, aí eles tentam fugir e usam o repórter como refém e tal. Aí o repórter meio que se redime no final, assim, enfim. Então, uma história real. Não sei se o nome tem, mas não lembro o nome dos caras. Não, isso daí não é história real. Acho que é baseado tem no uma roteiro história real, do... mesmo esquema. Do Tarantino, inclusive. Eu esqueci o nome agora dos dois. Mas o mesmo esquema. Bonnie e Clyde? Isso. É, deve ser baseado em algum momento. É, tem uma inspiração. O Nicolai foi a inspiração pra todo. É, então. É, filme de duplo, de casal de vilões. É, verdade. Califórnia, né? Ai, ai. Vamos lá, alguém mais? Eu tenho a Catherine do Segundas Intenções. Ah, sabe, Michelle Gellar. É, o Didi tava falando assim. Realmente, ela é assustadora também, cara. Ela é muito calculista. Extremamente. Exatamente. Assim, né? Só o mulher tem uma tendência a ser maravilhoso daquele Ryan Phillip, né? Consegue, né, seduzi-la. Veja bem, eu não a culpo. Então, normal, natural que ela queira fazer de tudo pra ficar com o cara, né, meu? Mas enfim. Mas não é só por isso que ela se dura por tudo. Não, tudo que ela faz no filme ali é macabro, é sanguinário. O filme é assustador, na verdade. Ela é meio tipo outra mulher assustadora, que é a Glenn Close, né? Glenn Close original. Não, em vez de também na Ligações Perigosas. Ah, é, Ligações Perigosas. Que é o original desse filme. Que é sensacional. Ah, é? É. Esse filme, Segundas Intenções, é uma releitura modernizada do Ligações Perigosas. Que, por sua vez, é um romance clássico e tal. É, que é daquele diretor inglês que foi... Stephen Frears. Stephen Frears. Gogol e o Bari. É verdade, eu ia falar todas do Kill Bill, porque todas as mulheres ali são assustadoras. Mas ela é a mais... é impressionante. Ela é a mais assustadora de todas. Qual que é a Gogol? É a japonesinha maluca, velho. Que taca as coisas com a corrente, assim. É. Caralho. Aliás, que arma que é aquela, né? Eu não entendi o funcionamento daquela arma. Tem, tipo, um elástico dentro dela. Não, não é um elástico. Ela só dá o puxão com aquele braço mesmo. Nossa, não, mas é com agora, braço. Agora eu tô com a memória fraca, me lembrem. É do primeiro. Na cena, do primeiro filme, na cena que a Uma Thurman mata os 88 maníacos que tá. 38. Lá no restaurante. No restaurante. Não é a que chora, Sam. É ela mesmo. É. Estudantezinha maluquinha. É, tipo, ela é tipo um personagem de hentai quase. Mas, cara, todas aquelas meninas dão medo, porque aquela, tipo, a chefa dela, né, que é a Uchi. Que se veste, toda de taiê, não sei o que, toda elegante. Eu tenho mais medo da chefa do que dela, velho. Ah, da chefa não a Lucy Liu, a outra, a que se veste toda super que perde bem, o braço. Então. Porra, velho, eu já tive chefas daquele jeito. É assustador, cara. É macabro. É. Não, mas a noiva é assustadora por tudo que ela faz. Sim. Mas, cara, mas ela tem um motivo nobre. Ela tem um motivo nobre. A começar que ela tá um motivo na cabeça e não morre. Mas ela tem um motivo nobre, mas assim, no filme, né? Mas vai uma mulher dessa aí, você cruza com uma mulher dessa. Mano, imagina você bate no carro da noiva. Entendeu? Aí quero ver, meu. A outra que não tinha um olho. Daryl Hannah, né? Daryl Hannah, sim, mas... Que é a cobra negra, como é que é? Mamba Negra. Mamba Negra. Ela é assustadora por... Meu... Primeiro que ela caolha. Olho. E consegue fazer tudo aquilo. O pior é o jeito que ela perdeu o olho. É. Porque ela é merecido, né? Ela lógico. Perdeu. Ela sem noção nenhuma, dá uma zoadinha com o pai May e perde o olho. Então matar uma zoadinha, não. Ela tem que envenenar o pai May. Deu uma zoadinha. Ah, mas um dia de leve. Brincadeira. Aê, perdeu um olho. Vacilou, perdeu. Vou tirar o olho. Ah, garoto. Pegadinha do pai May. Pegadinha no olho do pai May. Mas a noiva, o foda da noiva é que ela é fria, né, cara? Sim. Ela pisa no olho da Daryl Hannah. E né? Que determinação, né, velho? Impressionante. A gente vê pessoas fazendo 50 anos de fisioterapia pra voltar a andar. E ela simplesmente disse, vai pé, mexe, mexe. E ela foi tão casca grossa, tão, meu, cocô de tijolo. Que ela ficou com medo. O pé dela ficou com medo. Melhor eu mexer, senão a menina vai me cortar. Eu vou perder a utilidade, cara. Ô, velho, ela tretou forte com o dedão dela, cara. Eu, se fosse um dedão, eu ficaria... Fora que ela já matou o cara sem mexer as pernas. Você falou a mais desse pensamento se você fosse um dedão, Léo. Fico curioso, como personagem, assim. O dedão, baseado nessas experiências, não? Ah, cara, eu teria muito medo. Eu teria me mexido. Mulher assustadora. Pamela Voorhees. Pamela Voorhees. Do Sexta-feira 13. A Mamãe. Pouca gente sabe que no Sexta-feira 13, parte 1, não tem Jason na história. Sim. Né? O assassino, na verdade, é a mãe do Jason. É a mãe porque ela... É tipo a história, psicose? Basicamente, o cara... Psicose mais ou menos. Mais ou menos. O cara, ele tá se afogando, o Jason, tá se afogando, ele grita. E a galera que tava perto tava dando um esco-esco. E é por isso que ele mata todo mundo que tá dando um esco-esco. Então, exatamente. Mas aí, ele tava gritando, ninguém ouviu. O casal não ouviu. Cara, a véia endoidou e saiu, matou os dois. Mas o casal tava lá pra trabalhar, pra cuidar das crianças. Não tava lá pra... Aí a véia matou os dois, calma. A véia matou os dois. Ela endoidou de vez e matou todo mundo que tava lá no Camp Lake, não sei o nome agora. E aí no segundo filme já aparece ele, porque ele não tava morto. Mas no segundo filme ele só. Ele estava no armário. Ele tava o quê? No armário. Veja bem que simbólico. Adoro simbolismos, veja bem. Mas é legal, cara, porque no fim do filme ela aparece de cara limpa, né? Que não mostra ela até o final do filme. E aí é uma tiazinha, né, cara? Uma tiazinha com uma puta faca na mão. E aí você começa a se perguntar como é que ela fez tudo que ela fez até agora. Sei lá, uma tiazinha, né, mano? Porque no final ela é meio patética, assim, correndo atrás da vítima, da suposta vítima. É, tem a falando de psicose, a mãe do Norman Bates é assustadora mesmo morta. É, né? Sim. Ela já é assustadora porque ela é uma caveira. E as caveiras são assustadoras. É verdade. Né? Ela é realmente assustadora. Você assustaria se encontrasse ela. Nossa! Não, mas imagina você num motel, naqueles Estados Unidos, né? Que é outro esquema. Aí você olha numa montanha, tem uma casa iluminada com uma tiazinha balançando. É. Porra, meu. É, velho, é de se cagar. Cara, não dá. Se você ainda ouve de fundo, né? Você tá lá tomando banho e ouve ainda de fundo algo, tipo... tipo como se alguém tivesse engolido um apito e tava com soluço, tá ligado? E a Salma Hayek em Um Drink tá no Inferno? Por que Box Blindex veio de tanto? Né? Tá aí porque o quê? Sei lá, qualquer merda que eu falei. Tá aí porque Box Blindex veio de tanto. Entendi. Ah, Box. A Salma Hayek em Um Drink no Inferno, Satanicum Pandemonium é o nome dela. Opa, isso... Não, fiquei com medo, particularmente. Ah, não. Depois ela se transforma num morcego gigante, num vampiro gigante, isso não dá medo. Ah, mas eu já desconstruí, aí já foi. Já desconectou, né? Já é outra pessoa. Já é outra coisa, pô. É. Ah, mas é uma personagem legal. Tá bom, então... Ela dá de beber ela no dedão. Oi? Léo, fazendo um paralelo com o seu dedão. É verdade. Ela dá de beber ao cara vir com um dedão. É verdade. Sim, ao Quentin Tarantino, né, no caso. É, o Quentin Tarantino deve ter alguma coisa obcecada com dedão. Salma Hayek te dando vinho com um dedão. não precisa ser alguma assustador. Coisa errada não, tem aí. Exatamente. Não precisa ser assustador. É justamente meu ponto de vista. É, tá certo. É justamente. Tá se fosse o Tony Ramos, sim. Isso. Tá dando. Agora, exatamente. Barra, muito bem. Tá tranquilo. É lógico. Fala isso, outra mulher assustadora, Tony Ramos e... Se eu, se eu fosse você. Não, é agora é isso. Isso é minha do caralho. Isso é qualquer um dos dois. Mas voltando à pauta de Bruno Day, por favor. Ellen Page, em Hard Candy, é, que no Brasil tem o patético título de meinamá.com. Sim. Fica no guarda.com.br, né? Já que ia fazer uma cara, mas é completa, né, cara? Pô, eu tinha alguma Ellen coisa .com.br. E ela é psicótica, cara. Sim. Nossa, tudo bem que o cara ué, mereceu. A Angelina Jolie no Meninas Não Choram. Então, eu nunca vi esse psicótica, filme. Psicótica, né, psicótica, total, é? Maluca, louca. Pô, eu nunca consegui assistir esse filme inteiro, cara. Não é... Ai, papo de menina. Vamos não, lá. Mas não é outro filme? No caso, Garoto Interrompido. Garoto Interrompido. Não, mas eu tava... Qual que você falou? É Meninas Não Choram. Eu também confundo esses dois. Eles não teve nenhum dos dois. Eles saíram junto, né? Garoto, exatamente. Garoto Interrompido. Angelina Jolie e Garoto Interrompido. E eu acho é que é a Hilary Swank faz os dois. Talvez seja isso. Ah, para os dois. E a Flora? Oi? A Flora, de A Favorita. Hein? Assustadora, cara. Olha, eu acho que eu sou mais assustadora. Ah, cara. Nossa, agora, cara, dá muito medo mesmo, naquele filme Monster. Acho que... Que é aquela caminhoneira, nossa, cara. Nossa. Meu, puta, primeiro porque a Charlize Theron daquele com aquela lata. Que lata? A cara dela. Ah, conseguiram tá. deixar daquele jeito. Não, cara, ela ficou muito tudo feia que ela faz, ali. Né? Aquele cabelo, cara... é tudo meio decadente. Isso que é o mais, assim, assustador, né? Porque é decadente, aquela personagem. É a puta velha. Aquela pobreza de relações, aquilo tudo é... Eu vi uma dessa em Copacabana e eu fui pro Rio a última vez. Só vi um, né, Ondei? Pelo amor não, de Deus. Eu. Pelo bem passei, da... Passei o preferido de Ondei na frente da Helm. Pelo visto. Eu estava num quiosque na Vida Atlântica, tinha que fazer hora pra uma reunião, eu tinha Rio de Janeiro. Vou contar a história. E aí a gente tava tomando a cerveja, eu e Marco Pavão, o cara que faz as animações geniais do MTV. Aí chegou o chegou a Charlize Theron em Monster. Cara, sentou na mesa do nosso lado, cruzou as pernas, ficou olhando pra nossa cara rindo. Nossa! Atendido pelo nome de Rebeca, mas na verdade é João Mário. É uma identidade. Mas né? Que gracinha. A gente achava que a gente foi, era gringo, sei lá. Ela começou a ver que a gente tava falando em português e até saiu de perto. Né? Ai, cara, Rio de Janeiro, né? Coisa só o Rio de Janeiro te proporciona. É verdade, é verdade. Olha, aqui em São Paulo. Beijo, Jorgão. Meryl Streep em O Diabo Veste Prada. Sim. Assustador. Sim, sim. É, mas aí... A gente é sai do campo tipo do terror, de, né? É outro tipo de... E que aí, porra, cara... Imagina a sua chefe assim, bicho. E aí, numa proposta, eles fizeram aquilo com a Sandra Bullock, que é ela numa intensidade um pouquinho menor, mas é igual, cara. Mas, mas não dá pra comparar, né? Cara, mas, assim, eu acho que não dá pra comparar Meryl Streep com a Sandra Bullock. Não, claro que não. Mas claro eu, pessoalmente, gosto mais de A Proposta do que do filme de Alberto Chavo Veste Prada. Eu acho sim, muito supervalorizado o filme, assim. O... Até porque na proposta tem uns mamilinhos ali, tem umas coisas legais. Tem nada também. Na proposta, ela tá descobrindo o filme inteiro. Eu acho que assim, o Diabo Veste Prada foi um tem sucesso. Os mamilos do Ryan Reynolds. Não, mas... O Ryan Reynolds é interessante. Não bonitão. É muito, não. Ah, não é muito. Interessante. Não por nada, mas o cara é Deadpool, ele casou com Deus, a.k.a. Alanis Morissette. Ah, é. E hoje em dia, ele é marido de Scarlett Johansson. Não, isso é a Lanterna Verde. Isso é a Lanterna Verde também. O cara merece nossos respeitos, pelo menos. Palmas para a Ryan. Eu não vou mais puxar, não. Não rolou. Não, Ryan Reynolds não deu certo. O Ryan Reynolds ainda continua com a eu não gosto dele como herói de ação, assim. Eu acho que ele não funciona aí como herói. Mas com comédia romântica, assim, eu acho que ele sai bem. Mas eu acho que o Diabo Veste Prada, voltando, desculpa, o assunto, fez tanto sucesso exatamente porque ele tem um apelo de moda, entendeu? Que garantiu o público feminino aí. E que é bem feito. Isso aí é bem feito, de fato. Claro. A proposta, eu acho que a proposta ainda... Ela pode até ser um pouco mais competente no sentido de ser uma comédia romântica, mas não tem um diferencial, não tem nada especial, sabe? Não, nada mesmo. É, então, e acho que o Diabo Veste Prada foi por um lugar que muitos filmes não vão, que é esse da moda, não sei o que, e fez com competência. E o personagem da Glenn Close, né? É. Meryl Streep. Meryl Streep? Meryl Streep, perdão. Não tem mal, de novo, hein? Tá muito mal hoje. Ninguém presta atenção no que eu tô dizendo. Eu entendo porque você confunde. Talvez pela Cruella de Vil do... Exatamente. Que é uma novo. Que também é assustador. Me resgatou lindamente, obrigado. Opa, é final, hein? Mas é inspirado numa persona real, né? Real, exatamente. Que é uma editora da... É, tudo, na verdade, o Diabo é chamada Anne Wintour. Anna Wintour. Anna Wintour. É, veja bem. Peraí, Sofia, com a pronúncia perfeita, Sofia, por favor. Não. Aqui pertinho do microfone. Não, deixa eu falar. Porque esse livro aí foi um livro contado por essa menina que viveu. Isso é uma história real, sim, entre aspas. Sim. Sim. Então, acho que isso torna até um pouco mais assustador, né? Porque aquela pessoa existiu de fato. Não, né? Ela é. Exatamente. Aquela mulher é assim, fez aquilo, né? Tá pra sair agora um documentário sobre a Vogue e é meio que focado nela, assim. Uhum. Eu não vi, mas eu ouvi pessoas dizendo que mostra muito esse lado dela, saca? Tipo, de... Vergonha, eu não vi. Mas minha filha viu. Eu fui tomar. E falaram que é legal, assim, que mostra esse lado dela como realmente é uma mulher muito competente e tal, só que uma puta maluca, né? Porque, sei lá... É. Uma puta maluca, não que ela é uma puta maluca. Queria ser muito maluca. Exatamente. Não, e de novo, ela me lembra aquela minha chefa assustadora tal, só que sem a parte da competência. Que chefe. Beijo, Andréia! Pronto, falei! Já sabe com quem nunca mais vai trabalhar. Ainda bem, cara. Deus te ouça, meu amigo. É, a senhora Ganush. Em um drink para o inferno. Ou melhor. Não, em Arraste-me para o Inferno. Ela é assustadora. Não assistiu, não, né? Arraste-me para o Inferno? Não? Não. É, eu vi. Não. Ela é assustadora. É assustadora. É. Ela é uma cigana, né? E coloca. Sim. Ela que coloca a maldição na nossa maldição, querida Alison. Coloca outras coisas em cima dela também. Coloca todo tipo de engosto. E ela passa boa parte do filme morta e ainda assim ela é assustadora. Foda, cara. Até o último momento. Sim. Ela, tipo, ela tem que ser desenterrada e continua assim. Fudendo a vida da menina. É foda. É demais, cara. O filme é nossa. Excelente. Se não assistiu, deve estar pra sair muito em breve em DVD aí. É. Arraste-me para o Inferno do Sam Raimi. Genial. Uhum. É, Reese Witherspoon em Eleição. Legalmente loira. Nossa, Eleição. Filme. É, cara. É, porque é um assustador que nem maluco, que nem Angelina Jolie que no Garota Interrompida. É psicótica, gente psicótica, maluca, que não tem limite. Ambiciosa ao extremo, assim, né? A história do filme, ela é uma menina, que é tipo... Ela... O filme é muito legal, aliás. Não viu? Ele parece um filme bem, uma comedinha assim, besta. Pequeno, né? Pequeno, mas é interessante, muito... assim, né? É, com Matthew Broderick, não é? É, exatamente. Matthew Broderick faz o diretor da escola. Sim. E aí vai rolar aquela lance de eleição pra... Cara, escolheu o presidente do Grêmio. A gente sabe que a gente tá velho quando o Ferris Bueller faz o diretor da escola. É, é isso, né, cara? E o filme é de 99. Porra, olha aí, cara. Nossa, Deus do céu. 10 anos, cara. É, caramba. E aí ela vai ser candidata, só que o diretor sabe que ela é uma puta menina louca, ambiciosa, que puxa o tapete de todo mundo, vai empurrar todo mundo pra passar na frente. E aí ele pega um moleque, que é tipo o capitão do time de futebol americano, que é meio um idiota. E transforma o cara num candidato também pra disputar com ela. Ela fica maluca, né, cara? Quer ganhar a eleição a qualquer preço, assim. Pessoas que querem qualquer coisa a qualquer preço normalmente são pessoas assustadoras. Amélie Poulain. Mas ela é assustadora, é bonitinha. Ela é excêntrica. Imagina, cara, uma pessoa que tem uma capacidade de espalhar pistas por Paris só pra devolver a porra de um caderno. Gente, como vocês são, você tem que rise above isso, entendeu? O filme é mais do que isso. O filme é uma linguagem, é um charme, entendeu? Ela não é água direito. De como evitar iniciar. Esse é o papel do Sofia Reis. Ué, mas é verdade, gente. Vocês podem falar o que quiser, tá? Concordo, não, concordo. Não, agora começa que ela é europeia. Europeia também já, né? Não, mas cara... Ela que vai confiar. Não toma banho. Exatamente. Mas cara, ela realmente assusta porque, por exemplo, ela... Tem as manhas de fazer pequenas coisas pra alucinar um carinha lá que era dono da mercearia. É, pode tipo, crer, velho. Cortar o cadarço do cara, inverter a maçaneta. O tempo que ela gastou pensando nisso. Cara, é muita psicose isso, cara. Mas tem mulher que faz pior fazendo bem menos. Cara, não sei, velho. Não sei. Oh, ela torceu o mundo do cara ao contrário, não, sabe? Mas isso, gente, é uma linguagem, isso é um amor. Não é? Isso é uma linguagem? É, não, porque assim, tem filmes que falam de fato, assim, do que é real, de situações reais, pessoas reais, como, vou voltar a citar o exemplo, Garota Interrompida, que não é real, aquela mulher realmente é psicótica, existe gente assim. Manipular é tudo uma brincadeira, é um, né, enfim... A gente sabe disso, Sofia, mas a gente tá imaginando que, né, de repente, na vida real, você encontra uma pessoa assustadora. Porque, olha, uma pessoa que consegue gastar tanto tempo fazendo isso, ela é uma pessoa que, quando namorar com você e ficar com raiva, nossa, você vai chegar em casa, meu irmão, você vai pisar numa armadilha de urso. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu não tinha pensado por esse lado. Porque agora ela se tornou assustadora. Exatamente. Não vou defender, porque o menino, quando ela acha que ela é rejeitada pelo rapazinho, o Nino lá, ela não faz isso, ela morre sozinha, ela fica toda tristinha. Ela morre no filme? Não, ela não morre, ela fica sozinha, fala isso, tristinha. Cara, que isso. É que ela desiste de morrer pela sede de vingança, né? Acabou, gente. Amélie Poulain 2. Vingança. Vingança à francesa. Ela imagina o cara, ele tá dormindo, arranca os testículos, né? Tudo bem, espalha vocês pelo ganharam, corredor. Amélie Poulain é assustadora. Só um comentário interessante. Por que vocês têm tanto medo de mulheres? Acho que a Amélie Poulain é assustadora, gente. Porra, cara. Ah, que isso? E uma hora de programa concluindo que a gente não pega ninguém. Fantástico! Mas isso é um final de uma hora, né? Demorou uma hora pra descobrir isso. Eu gostei de ter aguentado uma hora passando imagem de alguma coisa. E só um comentário agora sobre o Garoto Infernal. Que o filme vai acabar, você acha que vai ter a quer dizer, acaba com a deixa pra continuação, mas nos créditos ele resolve a continuação. Ah, então isso é muito bom. Fique até os finais, sim, até o final, sim, dos créditos, né? De qual filme? Do Garoto Infernal. Tá. Ele acaba com aquela deixa pro segundo filme. É. Tudo que começou, sabe? É. Promoção. É. Que gerou isso tudo, a discussão. Você conhece o Garoto Infernal? Mega Fox Transformers. Uma mulher que é assustadora, que não sei se vão se lembrar dela, na verdade, mas é um filme chamado Mamãe é de Morte. Eu lembro! Eu lembro desse filme! É com a Kathleen Turner. Que é sensacional. Mamãe é legal, de Morte, cara. É uma que é uma gordona com uma verruga, assim, tipo... Não. Nossa! Não, isso é vovó zona. Não, cara. Tem um filme, velho, eu acho... Que é assustador, né? De crédito. Essa é a vovó do Capão Amarelo, parece. Não, cara, é um filme muito velho, é muito Sessão da Tarde, assim, eu acho que é com a Meryl Streep, mas assim... Tudo é com a Meryl Streep. É, a Meryl Streep, ela é a madrasta de umas crianças, e aí a mãe verdadeira, que é uma gordona lá, uma feia, então ela faz de tudo pra acabar com a vida dessa madrasta, que é uma escritora de livros e não sei o quê. Pô, quem souber o nome desse filme, quem mande lembrar disso, mande por e-mail. Estou encafifado agora. Mas é uma boa lembrança essa da Kathleen. Mamãe é de Morte, né? Que ela, sai, ela mata... Eu lembro de uma morte sensacional. Que o filho dela trabalha numa locadora e eles sempre pedem para as pessoas rebobinar o filme, né? Na época do filme. É, VHS. Aí ela vai lá, não sei o que, aí uma hora ela tá esperando e vê que a mulher não rebobina nunca o filme, né? Aí ela vai até a casa da mulher, a mulher está vendo Annie, entendeu? Aquele musical incrível de antigamente. E ela mata a mulher porque ela não rebobina as fitas. Ou seja... Que motivo nobre, cara. Que loucura, né, meu? A capa do filme é ela com uma tesoura, assim, né, cara? Ela mata alguém com uma tesoura. Faz um tempo que eu vi que eu não lembro direito do filme. Eu lembro bem. Ele tem direção do John Waters, né, cara? Que é um diretor meio cult aí, Pink Flamingo, não sei se vocês assistiram. Não. Um filme estrelado por um travesti. O John Waters é um cara que adora temas bizarros. Ele está insistindo nessa tecla hoje. Algo aconteceu essa semana. Você quer compartilhar com Rio de Janeiro é essas Rio coisas. Rio de Janeiro? Né? Eu falei, não foi essa semana. Foi essa outra assustadora é a Darla do Procurando Nemo, a menininha. Ah, é, a que esquece tudo? Não. Que chacoalha o... A que chacoalha os peixes. Ah, é, e a Felícia, né? A Felícia, exatamente. Nossa, uau. Isso foi longe. Mas ela é assustadora. Cara, agora tem uma, velho, que ela controlou o Christopher Walker, que é no A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é uma bruxa. Na hora que ela... A Christina Ricci. É verdade, a Christina Ricci também, que era aprendiz da bruxa mora lá, não sei o quê. Cara, dominar Christopher Walker, o cara mais assustador do cinema, você dominar ele, tem algum valor, tem algum mérito. Ela precisa ser citada. Que Chuck Norris e Steven Seagal não te ouçam, né? Eu lembro de uma mulher assustadora também, aquela da... Ai, como é que chama? Dos Anéis. Não é dos Anéis. Ai, gente. Senhor dos Anéis. Não. Qual que não é, é aquela também. Saga que tem um armário, aí entra no armário, as crianças... Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia. Tem aquela que é a Kathleen... Não é Michelle Pfeiffer que faz a... Não. A Rainha Branca, não? Não, a Kate Blanchett. Não, Tilda Swinton. É Matilda Silta, sim. Então. Que faz a Rainha Branca. Ah, mas é eu verdade, não acho ela assustadora. É um assustador pra criança, assim. Tipo, não... Cara, ela é feia. Ah, mas a Darla... Bate ele de volta. Velho. Bate, ele te chamou de criança. Não, chamou não. Chamou de criança, não. Não. Chega de volta. Oh, I'm rising above. Oh, eu acho a Juno assustadora, velho. Olha a sua filha com 15 óbvio, anos. Óbvio, mas é óbvio, é assustador não, porque ela é mulher, tá grávida, meu filho. 15 anos. O que, que isso não assusta? Se eu sou pai dela, eu ia ficar assustadíssimo. Qual homem que não fica assustado com uma mulher grávida? Veja bem. É verdade, é verdade. Então ela é assustadora. Concordo. Pra você. Resumo é isso. Pra você. Não, mas ela é em page no MA.com, que a gente nos envolveu demais. Sim. Ela é muito assustadora. E o mais assustador de tudo é que ela não faz nada com o cara. Né? Oh? Ela não faz nada com o cara, é só a tensão psicológica do vou cortar as suas bolas. E ela não faz isso. Aliás, outra também, a Amanda dos Jogos Mortais. Que no primeiro filme é aquela primeira armadilha que sai, aí ela vira aprendiz do Jigsaw, Shawnee Smith. Eu não gosto de Jogos Mortais. Eu cara. Também não, mas só tô citando a personagem. Bom, se a gente não falar da mina do Exorcista, vão xingar a gente, né? Acho que tem. Sim. Mas a Linda Blair. É o diabo, né? Não, mas é uma mulher assustadora, cara. Mesmo que esteja com um diabo no corpo. É uma menina, cara. Pior ainda, é. Velho. Cara, eu vi um filme. Não, é sério, fizeram. Você sabe o que faz? Fizeram um filme pornô baseado nisso, eu vi o trailer. Filme pornô baseado no Exorcista. Não lembro agora. Acho que é Exorcista com 3x. Mano, é sério. Você tem toda a minha atenção. A cruz é um vibrador. Hã? A cruz é um vibrador. Olha só. Isso acontece no filme, isso, acho. Né? No filme não acontece, mas mostra no trailer do filme. Não, peraí. Eu não vou. Isso acontece no livro, no filme não tem essa cena. É uma cena excluída do filme. Ela pega. É porque depois já lançaram. Eu vi o diretor lá que ela pega o crucifixo e. Só que nesse caso, um vibrador era coisa um pouco... Mas é nojento, porque ela tá vomitando. Mas... Sangrento. Mano, que mano. O que consegue, cara, ser excitável no filme pornô baseado em um exorcista? É. É sensacional, a mina vomitando creme de abacate. Você fica vendo aquilo, a situação é ridícula. É, é engraçado. É tipo o filme do anel, né? Do duende lá da Fórmula 1. Que, aliás, você não me passou o anel até agora. É isso que eu falei, eu acho melhor não, não perguntar. Bruno embarcou, se fosse com o Traveco, ele embarcava. Mas é heterossexual o filme. A japonesinha padrão dos filmes de horror asiático. Ou baseados em filmes de horror asiático. Não, peraí. Você acha que é só uma atriz? Puta preconceito, cara. Você acabou igual, de dizer velho, que é tudo igual saindo molhada de um bagulho com o cabelo na cara. O chamado, Samara, grito. Eu tive pesadelo, chamado. Samara. O homem feito. Samara é assustadora. Samara Morgan. É. E a noiva do Chuck? Não. É um bonequinho. Eu fiquei com medo, transa com outro. Então, nossa, igual o duende da Pamela Bunch. Como está? Voltando. Na verdade, não é. E Dona Florinda? Não, a Bruxa 71, se for. Ele queria falar a Bruxa 71. Eu tenho mais medo da Dona Florinda, porque a Dona Florinda bate nas pessoas. É verdade, ela é agressiva. A Bruxa de 71, ela é só mal compreendida, cara. Sim. Eles acham que ela é uma bruxa, mas ela não é. Ela tem um gato chamado Satã, mas até aí tudo bem. Satanás. Mas até aí tudo bem, velho. É outro gato. Quem sabe? Isso é muito bom, cara. Carrie, de Carrie a Estranha. Sim. Foda, né? Brian De Palma, filme 76. Tem o de Outra Volta até no elenco, né? Eu vi o novo, na verdade. Mas mais assustador que a Carrie é a mãe da Carrie, que tipo, é um tipo de mulher que me assusta muito, que são as carolas alucinadas, né? Sim. Que são as mulheres ultra religiosas, então não deixa a Carrie fazer nada. Que ela fala, não, vestido rosa não pode. É, então. É tipo, por exemplo, a mãe, agora que eu lembrei, a mãe das virgens suicidas. Sim, né? Sim, é o mesmo nível de bom filme, aliás, hein? Ótimo filme. Excelente. Sofia Coppola, né? Tem a Kristen Dunst. Outra mulher é a mão que balança o berço. Rebecca de Mornay. Nossa, mal que não. Tipo, foi o primeiro filme que eu vi assim, que me assustou assim de fato. Cara, eu ficava. Que... Esse filme ficou na minha cabeça durante muito tempo, cara. Acho que a gente podia passar dias aqui falando sobre mulheres assustadoras. Não, né? Acho que não. Não, não. Mas acho que acabaram, né? É isso. Sim, as mais assustadoras estão. É que assim, né? São assustadoras pra outros não são tantos, veja bem. Cada um se assusta com algum tipo de mulher. Toda a panela tem a sua tampa. Pô, nem está profundo. Terceiro ou quarto, já que ele manda. Ditos populares. Bom, eu só espero que eu não tenha assustado ninguém. Não, aqui, Sofia, tá? Assustou. Não, não. Quer dizer, a hora que você imitou a menina do Marte Ataca, você me assustou muito. Isso é só o começo, Bruno. Vamos lá. Ô, louco. Não sei se você disser que tá grávida, aí sai todo mundo correndo. Não, mulher grávida! Não! Salve-se quem puder! Corram para as montanhas! To the hills! Pera o medo aí que eu não vou cantar. Então é isso, deu pra dar uma geral das mulheres que meteram medo na gente no cinema. E vamos falar da estreia da semana, Garoto rapidamente? Infernal? Vamos lá. Vamos da estreia da semana. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! Bob, você é o único que viu? É verdade. Só o adendo, a gente já não pega ninguém e fica falando podcast sobre mulheres que nos assustam. Não, mas a gente usou 11. A gente não ia, né? Sofia, juro por Deus. Não. Eu tinha 4 seguidores gatinhas no Twitter, no podcast, cobiçando a gente. Nós 4 estamos para um anão. Cara, não, mas você já percebeu que nenhum e-mail foi de menina hoje, né? Tudo. Começou já, então, meu acabou. Querido. A casa já caiu agora. Enfim, é... Gente, agora comigo é que eu vou assustar todas as mulheres. Ninguém chegar perto aqui, entendeu? Oh? A única mulher aqui. Oh. Eu sou possessiva, além de tudo. E eu já falei a futura musa nerd desse país, hein? É verdade. Eu tô avisando, hein? Enfim, o Garoto Infernal é a história... É mais fácil você parecer a menina sapata dando em cima da Sofia. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É uma bem mais fácil. É nóis, vamos lá. Semana que vem, gente, vai ter e-mail pra ela, você vai ver. É, vai ter e-mail, a Tuane. E aí, né? Tipo, não, eu tô... Agora um dia que eu vou aproveitar o ensejo do Onden. Aí ela confiou. É lógico. E aí vai mais um dito popular pra fechar os ditos populares de hoje. Nada mais bonito do que o amor entre uma mulher e um homem. E uma outra mulher. Olha aí. Gente, pode tirar esses cavalinhos. Nada disso vai acontecer aqui, entendeu? Eu só vim aqui mesmo assustar um pouquinho. Tá? Borbis. Vai lá, Borbis. Enfim, Garoto Infernal é a história basicamente do... Basicamente, de uma menina que ela... É, os caras de uma banda vão pra cidade lá, rola um incêndio, eles resgatam ela. Tipo, eu não vou falar como é que isso acontece, porque é um puta spoiler, mas... Eles fazem um sacrifício nela, eles têm que sacrificar uma virgem. Pra, difícil pra, não, então, pra conseguir E a Megan o Fox sucesso. Ainda tá adorando. Só como a Megan Fox mesmo diz, ela não é virgem nem no V. Tipo, a virgem dela já parou no V faz tempo e tal. E isso dá uma merda fodida, né? Porque, óbvio, vai sacrificar uma virgem pra o diabo fazer sucesso. E aí ela acaba incorporando o demônio, o camulhão. E pra ela se alimentar, ela come meninos. Tipo, come literalmente. Olha, que filme delícia, hein? Pois é. Então, mas é legal, uma impressão de... É legal. Exatamente. Espaço numa escola. É um filme que tem potencial, realmente. A única coisa que eu não peguei ali é a Megan Fox pagando de high school, né? Tá meio velhinha. Já tá com uma cara mais... Você enxerga alguma metáfora psicológica aí de uma mulher gostosona devorando meninos? Ah, uma tentativa. Especialmente a Megan Fox, né? Hoje em dia... O maior sex symbol, né? É. Não, tem que lembrar que quem escreveu o roteiro do filme foi a Diablo Cody, que é uma menina... Escreveu o roteiro do Juno, quer dizer... Pô, o roteiro do Juno é ótimo. Sim. Né, e ela... Ganhou o melhor roteiro. Ganhou o Oscar de melhor roteiro, tudo. E ela que era uma ex-stripper, isso eu acho interessante. Muito interessante. Ela, aliás, foi sensacional. Ela ganhou o Oscar no dia seguinte, fotos dela pelada na internet. Mas se fode aí, né? Enfim, o filme é... Meu, é isso. Quer pagar a gente intelectual. Conteúdo se fudeu. Não, o filme é essa comédia... Não é nem comédia, mas é essa coisa adolescente, esse terrorzinho, passa no, na escola. Cara... É legal esse propósito. Ele tem um tom meio de terrível, assim? Não chega a ser... Não chega. Ele quer ser um pouquinho mais sério. Não alcança essa seriedade. E não fica também na comédia. É legal. Vale a pena ser visto. Vale. Ainda mais se ganhar um ingresso... Tem ingresso? Não, não tem. Então se fuder. Você ganhar o kit, você vai lá, compra. Passa o perfume. Você passa o perfume. Vai com a sua vai, bolsa. Vai ouvindo o CD no carro. Seca o cabelo e tudo mais. Aí vai que vamos vai. Vamos reforçar, né, galera? 5 pessoas são premiadas. É só mandar a resposta na pergunta. Você vai conhecer uma garota infernal. Justifique. Justifique. A gente vai escolher as 5 melhores respostas do programa que vem. A gente vai dar os 5 vencedores. Já no programa que vem? Sim. Muito legal. Muito legal, né? Muito legal. Sim. É a primeira vez na história que a gente vai dar alguma coisa pra alguém, né? Sim. Não, peraí. Não, a gente dá toda semana um programa de 1h30. Olha aí. Toda semana a gente dá um programa de 1h30. Pô, finalmente! Eu tô tentando arrancar uma história de 1h30, meu irmão. Consegui no final. Puta que pariu. Não existe edição aqui, Sofia. Não existe edição. É. Sensacional. Cara, vamos finalizar. Com... Agora vai, hein? Muito mais. vamos junto, vamos embora. Queria agradecer muito, Sofia, por ter vindo aqui. Ai, gente, eu que agradeço, foi ótimo. Sofia tá com a agenda, uma atriz, né, de Hollywood quase. Nada a ver. E tem uma agenda apertadíssima e conseguimos, finalmente, né, marcar uma data. Finalmente, eu espero até que semana que vem, viu? Você tá com yes! Fiz um apelo. Já está convidado. Né? Agora fudeu. Se não tiver aqui, puta. Gente, eu quero muito, adorei estar aqui. Espero que as minhas opiniões tenham sido, enfim, incrementadoras. E aqui a gente tem tempo pra falar, né? Melhor do que no acesso, tem que ser tão rapidinho. Exatamente, né? Aqui eu posso falar tudo que eu não falo no acesso, que a gente é cortado pelo diretor. Exatamente. Né? Aqui não tem censura. Veja aqui não bem. Há censura. E agora a gente encerra e você fica com o Drops do JCast, certo? Sim, senhor. Até semana que vem, meus amigos. Beijo, André. Aquele abraço. Olá pessoal do Podcast Cinema, esta é a terceira edição do Drops JCast, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Meu nome é Juliano Vasconcelos, JC, estou aqui com Alexandre Nerdmaster e Helena Souza para comentar e recomendar as edições lançadas no Brasil e lá fora. Nesta edição vamos saudar o lançamento de Branca de Neve em Blu-ray, finalmente a edição em alta definição chega ao Brasil, depois do lançamento em DVD no início deste mês, com extras exclusivos da versão em alta definição. No disco 1, nós temos o filme em alta definição, som com áudio em 7.1 canais, o mesmo comentário de Walt Disney que temos no DVD. E no disco 2, aí sim, temos uma enorme biblioteca animada com a história, não só do animado, mas também com a história da Disney. É, tem muita gente chamando nos Estados Unidos, onde o Blu-ray já foi lançado, chamando de Museu da Disney em uma caixa. Para nossa sorte, aqui no Brasil, a edição está idêntica à edição nos Estados Unidos, com o disco 1, com o filme, disco 2 de extras, e ainda um disco em DVD com o filme, para quem ainda não tem o aparelho, o tocador de Blu-ray, e que já pode adicionar esse título na sua coleção. Recomendadíssimo mesmo, até porque a Disney tem essa política de moratória que retira depois de um período os DVDs das prateleiras, né? Então, para quem não quer se arrepender, gosta de colecionar animados, gosta de Disney e quer ter esse clássico eterno em alta definição, compre agora porque ele vai sair, com certeza ele vai sair das prateleiras e depois só vai voltar, sabe-se lá quando. Então, recomendamos, e quem não sabe do que se trata a moratória, ouça os JCast 02, 03 para entender tudinho que a gente explicou lá. Então, esse título aí que estreia a coleção Diamante chega no Brasil numa edição espetacular com a luva, né, a sobrecapa, certo? Alexandre, o que mais que nós temos aí dessa semana? Bom, essa semana também teve o lançamento da série Dr. House, quinta temporada, que saiu agora essa semana em todas as principais lojas do mercado, e com algumas coisas boas, algumas coisas ruins. O que, que teve de bom? O formato do vídeo tá no original, widescreen 1.85x1, o áudio em inglês tá 5.1, que é ótimo, mas o que veio de ruim? O áudio em português está 2.0 e está completamente pelado de extras. O que já era para ser ruim por estar pelado de extras, porque essa série é fantástica, e ainda tem embalagens amarais, escanavos, horrendas, que não sei, que é um terror dos fãs dessa série, que nenhuma das temporadas dessa série foi lançada numa embalagem que preste. Sobre extras, nenhuma temporada tem péssimo tratamento que é esta série tem no Brasil. Principalmente pela sua importância, a quantidade de fãs que tem e pela qualidade da produção. E é uma coisa de se estranhar, porque a própria Universal tem séries que tá tratando até muito bem, muito obrigado, como a série Heroes, por exemplo, que tem ótimas embalagens e extras também muito bons, mas no House parece que nem parece que é uma das séries de maior sucesso da casa. É impressionante mesmo a falta de interesse da Universal em lançar House com boa qualidade no Brasil. E Helena, o que, que nós temos aí de lançamento futuro aí em Blu-ray? Nós temos Distrito 9, que foi lançado agora no cinema aqui no Brasil. Esse filmaço que está enlouquecendo todo mundo. Em Blu-ray saindo em dezembro, no Reino Unido, legendado e com áudio em português brazuca, para alegria de todos os fãs aqui. E rumores no meio contam que vai sair na África do Sul uma edição especial, inclusive com gift set. Só que a gente não tem maiores informações. Quando tiver, com certeza, a gente passa para vocês. O lançamento no Reino Unido é disco simples, duplo, como é que é, né? Simples, é disco simples. Disco simples, realmente esse é um filme que merece a gente ter na coleção. Inclusive, tivemos comentários aí no podcast cinema anterior sobre o filme. Vale a pena, quem não foi ver no cinema, corra para ver. E ter esse filme em Blu-ray na coleção vai ser fundamental, principalmente porque é um filme todo com a captação toda em digital, né, com aquela câmera espetacular da Red. Vale a pena, deve ser qualidade de Blu-ray da Sony, é indiscutível. Todas as edições aí da Sony sempre tem alta qualidade de imagem e som, e esse filme então vai ser espetacular mesmo. Não vai ter nenhum fã de ficção científica sem esse filme na coleção. É isso aí. Certo, esses eram nossos comentários, lançamentos aí, e pedimos, né, todos nós aqui pedindo o seu voto pro Podcast Cinema e pro JCast lá no Prêmio Podcast 2009. Precisamos do seu voto e gostaríamos também de agradecer aí a citação de toda a equipe e pela força que estão nos dando aí no Prêmio Podcast também. Os votos são contabilizados por IP, né, então vote na sua casa, vote no trabalho, vote na casa da sogra, vote na casa da tia Maricota, vote em todo lugar que tiver. Na Lan House, na faculdade. E vamos lá, vamos colocar o JCast aí no topo, certo? Então é isso aí, valeu e até a próxima. Mas é a Flora favorita, não é assustadora mesmo?